074. Confirme. É 1-1-1-0-7-4. Não estou conseguindo contato com... Solo, para autorização Guarulhos. Ok, excelente, 360 Guarulhos, das costas. Lança as costas. Poderia só adiantar a nossa saída? Se a saída vai ser a... Mas deve ser a Gol ali, então eu sou Gol, porque... Ok, obrigado. Solo Gol 1889, com 2 a bordo, 4 horas, Campinas para o táxi. Taxa direita, até a ponte de espera, confio o problema, obviamente. Temos 2-5 a bordo, chama a ponte de espera no 889. Estimativo, champion também com ar. É. Autorizado na linha de decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus 8 nós. A linha decola, agora é o personagem. Salvador, então 3-3-0-5. Salvador, então 3-3-0-5. 3-3-0-5, prossiga.